aquela noite em que a vi naquele bar. Estava triste, com vontade de chorar, se envenenando com a champanhe que bebia, e relembrando que um dia teve um lar. Fosse tão falsa e me deixou sem ter razão, pelo desejo de viver na boemia, e hoje vive implorando meu perdão, se lastimando que já foi feliz um dia. Realmente era feliz o nosso ninho, éramos dois passarinhos cheios de felicidade, até a hora em que deixou minha palhoça, trocando a vida da roça pelos bares da cidade. Agora vá, pode ocupar aquela mesa, eu pago sua despesa, beba lá o que quiser. Mas não se esqueça, não serei nem seu amigo, nunca mais conte comigo, não és mais minha mulher. Cheios de felicidade, até a hora em que deixou minha palhoça, trocando a vida da roça pelos bares da cidade. Agora vá, pode ocupar aquela mesa, eu pago sua despesa, beba lá o que quiser. Mas não se esqueça, não serei nem seu amigo, nunca mais conte comigo, não és mais minha mulher.